não dá certo, porque cê não sabe o que cê quer da vida. Não, não dá pra cê ser minha mulher, porque cê já é mulher da vida. Não, a gente não dá certo, porque cê não sabe o que cê quer da vida. Não, não dá pra cê ser minha mulher, porque cê já é mulher da vida. Se eu tô bravinho, se sentir, cala a boca, então eu tô bravão. Pronto pra largar dois versos que resume que cê não assume no meio do sertão. Não vão vir fazendo por você de tudo do jeito que eu vinha. Te dei o que eu senti, o mais foda que essa porra era tudo que eu tinha. Se acha pérola, não acha que é rolar daquelas que não drink pronto. Se acha foda, gata, mas se te comove o free love, força 30 conto. Assume ser mulher filé, vai ser mais real com seus papos de jota. Entende? Porque cê não me faz um rap bonitinho igual aquele do Projota. Não dá pra relacionar aquilo a você, até porque cê não vai querer ouvir o que eu tenho pra falar. Depois você sabe que eu vou te dizer. Se cê vê a Bruna surfistinha, pede a rara peça. Profissão de roubo, teve opção de roubo. Boa escolha, e agora cê para e pensa. Ó, como é que esse filha da puta trampa. Radical sem rampa, outra rima pampa. Que se ele escreveu, se sentir uma panela de pressão estourando a tampa. Sim, ele é doente, você é falso, igual o Amiro com tom grosso. Se pra agora cê sabe, porque aquele rap dele te ama dos bom moço. A gente não deu certo, porque cê não sabe o que cê quer da vida. Não, não dá pra cê ser minha mulher, porque cê já é mulher da vida. Não, a gente não deu certo, porque cê não sabe o que cê quer da vida. Não, não dá pra cê ser minha mulher, porque cê já é mulher da vida. O que cê sente quando o fogo sobe? Sensação de quando estou pobre. Fez pensar que eu sou a Miri ou Top. Sinta aquela quando cê faz o que os gringos chama de flow drop. Outra vadia de tipo, gasolina, tudo suas amigas de complô. É minha certeza até que me prove o contrário quando cê ouvir um pouco. Todas suas ossas são cravos, cê pira nessa letra porque eu não travo. Então lavo o que ela pensa enquanto imagina, porque o David grava o certo tão bravo. Toma minha melhor declaração pra você, rimando todo mesmo em linha reta. Não tenho eu te amo escrito, mas já é minha predileta. Você que me obrigou, não sou tão bom moço assim, agora a rixa tem aval. Te surpreende o fato que o meninão aqui capricha bem pra falar mal. Oh, quanta rima ele gasta, independente do que acontecesse, eu não tinha boca. Não, mas se bosta do seu namorado, escreve um rap desse, eu calo a minha boca. O Amir é catapulta que mente mal em três linhas e adora cata preto. Da próxima vez, de louco que chupa e pula pra te dar Zibia Gasparetto. Agora cê me acha estúpido, e olha que eu nem surro emo. Mas quem pediu tapa, ressentimento? Não, eu que devo ser um burro mesmo. A gente não deu certo, porque cê não sabe o que cê quer da vida. Não, não dá pra cê ser minha mulher, porque cê já é mulher da vida. Não, a gente não deu certo, porque cê não sabe o que cê quer da vida. Não, não dá pra cê ser minha mulher, porque cê já é mulher da vida. Não, a gente não deu certo, porque cê não sabe o que cê quer da vida. Não, não dá pra cê ser minha mulher, porque cê já é mulher da vida. Não, a gente não deu certo, porque cê não sabe o que cê quer da vida. Não, não dá pra cê ser minha mulher, porque cê já é mulher da vida. Aí, às vezes a vida é uma vaca, bissexual e talarica ainda por cima. Mas eu não tenho nada contra. Então aí, mesmo assim eu desejo tudo de bom. Mais uma vez eu tô nervoso aqui nessa porra, aqui dessa mesa, moro? Porra, quando fala em mulher, cara, tem que defender as nossas mulheres, cara. Porra!